sinto mesmo, meus olhos estão fracos. Minha esposa e minha filha estão dormindo lá no quarto, e eu aqui na sala compartilhando medo, de frente com a morte esticada no espelho. Meu orgulho sumiu, já não tenho valor, minhas forças acabaram e o meu óleo já secou. Ontem eu fui na casa de um mano, um irmão meu, queria uma palavra, algo que viesse de Deus. Cheguei na casa dele e ele ali estava, jogando com os parceiros, e minha alma ali gritava. Pedia por socorro alguém que me estendesse as mãos, mas o que eu ganhei foi o desprezo, a decepção. E veio na memória o que o pastor falou: não confia em homens, mas na palavra do Senhor. Isso foi como um balde de água gelada na cara. A confiança é em Deus, o homem não faz nada. Mas como vou orar do jeito que eu estou? Sinto-me preso a isso no fundo desse poço. São 4 da manhã, acho que vou me deitar, mas por favor, Senhor, venha me visitar. Já não aguento mais essa situação, me tira desse vale com as suas fortes mãos. Te joguei no buraco, és meu filho, seja forte, pois eu te dou valor. Eu mesmo quem te escolhi, mesmo que ande pelo vale, eu estou aqui. Eu sou o seu consolo, sou sua recompensa. Já disse várias vezes pra ti, meu filho, não temas. Eu sou o seu cajado, é só em mim confiar. Agora segura na minha mão, eu vim te resgatar, te dar novas vestes, mudar o seu valor. Aonde tinha espinho, a linda rosa brotou. Em todo tempo, meu filho, estive chorando por ti. Agora chegou nossa vez, vamos sorrir. Venha pro braço do seu pai, de quem te criou. Desde o ventre da sua mãe, você é escolhido. Seja bem-vindo, meu filho, venha pro braço do pai, de onde não deveria ter saído jamais. Oh Deus, por favor, me resgate. Precisou de tudo isso pra entender que eu dependia somente de Deus. Depois de me reconciliar com a minha família e pedir perdão pra Deus por tudo que eu fiz, eu voltei pros braços do Pai. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Ele. Obrigado, Jesus, obrigado, meu amigo. A Ti toda honra, glória e louvor. Deus seja louvado sempre.